Ah, meu filho, voltamos mais uma vez com o Descarrego Pocket, dessa vez o número 2. E é Pocket porque é rapidinho, é pequeno, é simples, porque estamos de férias, meu filho. Estamos em recesso, arrumando a casa, arrumando o site, arrumando o podcast, deixando o Descarrego, quando voltar lá para meados de agosto, uma belezinha. Esse som foi Dancing Mood. Os argentinos de Buenos Aires, que entraram em atividade nos anos 2000 e fazem um sonsaço instrumental lindo, maravilhoso. Ai, ai, ai. Esse som se chama Cabas, do disco recente dos caras, chamado como On the Good Road. Pois é, vamos lá, seguindo esse Descarrego rapidinho, vamos de Goldfinger, que eles lançaram um som novo. Aliás, o disco deles vai tá disponível na semana que vem. O disco se chama The Knife, e eles deram uma palhinha pra gente, outra música. Essa se chama Tijuana Sunrise. Ai, o cara tomou um pelé de uma mina no México e fica chorando na música. Se liga nesse sonsaço que o Goldfinger mandou pra gente, meu filho. Vai, Descarrego Pocket, vai! Shine upon my face. Tijuana sunrise.